Colabora, facilita. Tô tentando te segurar na minha vida, mas cama e menos briga. Cê tá me empurrando pra vida bandida. Fica brincando com a sorte, sabe que eu não tenho a carne forte. E não aguento ouvir um vamos. Vai brincando, eu tô te avisando. Se eu botar o beijo na rua, amor nenhum mais me segura. Vai morrer de me ligar e chorar, e eu morrer de beber e beijar. Se eu botar o beijo na rua, amor nenhum mais me segura. Vai morrer de me ligar e chorar, e eu morrer de beber e beijar. Vai dar calo no dedo de tanto ligar. Tô chegando, João Gabriel. Ah, se eu botar o pezinho na rua, moleque. Deixa que deixa assunto, eu entendo, tá? Fica brincando com a sorte, sabe que eu não tenho a carne forte. E não aguento ouvir um vamos. Vai brincando, eu tô te avisando. Se eu botar o pezinho na rua, amor nenhum mais me segura. Vai morrer de me ligar e chorar, eu morrer de beber e beijar. Se eu botar um pezinho na rua, amor nenhum mais me segura. Vai morrer de me ligar e chorar, eu morrer de beber e beijar. Vai dar calo no dedo de tanto ligar. Se eu botar um pezinho na rua, amor nenhum mais me segura. Vai morrer de me ligar e chorar, eu morrer de beber e beijar. Se eu botar um pezinho na rua, amor nenhum mais me segura. Vai morrer de me ligar e chorar, eu morrer de beber e beijar. Vai dar calo no dedo de tanto ligar. E vai ficar ligando, né, João Gabriel? Eu já falei pra ela. Vai dar calo no dedo de tanto ligar.